E então vamos continuar com música, estarei aqui até ao meio-dia, das 9 até ao meio-dia. Ora, vamos começar então hoje com Graciano Sagra, Tenho Saudades. Tenho saudade, vou voltar à minha terra, subir o monte e brincar naquela serra. Tenho saudade do namoro às escondidas, daquelas festas e das noitadas perdidas. Tenho saudade dos meus amigos leais, quero voltar e deixar-te nunca mais. Tenho saudade, deia lá por onde deia, vou voltar. Tenho saudade, vou voltar à minha aldeia. Olá, na aldeia. Tenho saudade do tempo que aí vivi. Olá, na aldeia. Saudade tenho da casa onde eu nasci. Olá, na aldeia. Tenho saudade do tempo que aí vivi. Olá, na aldeia. Saudade tenho da casa onde eu nasci. Tenho saudade do meu santo padroeiro, do tio Manel que era nosso fogueteiro. Tenho saudade dos meus pais que lá ficaram e da família que por mim tanto choraram. Tenho saudade dos meus amigos leais, quero voltar e deixar-te nunca mais. Tenho saudade, deia lá por onde deia, vou voltar. Tenho saudade, vou voltar à minha aldeia. Olá, na aldeia. Tenho saudade do tempo que aí vivi. Olá, na aldeia. Saudade tenho da casa onde nasci. Olá, na aldeia. Tenho saudade do tempo que aí vivi. Olá, na aldeia. Saudade tenho da casa onde nasci. Saudade do meu santo padroeiro, do tio Manel que era o nosso fogueteiro. Tenho saudade dos meus pais que lá ficaram e da família que por mim tanto choraram. Tenho saudade dos meus amigos leais, quero voltar e deixar-te nunca mais. Tenho saudade, deia lá por onde deia, vou voltar. Tenho saudade, vou voltar à minha aldeia. Olá, na aldeia. Tempo que aí vivi. Olá, na aldeia. Saudade tenho da casa onde nasci. Olá, na aldeia. Tenho saudade do tempo que aí vivi. Olá, na aldeia. Saudade tenho da casa onde nasci. E continuamos com Kim Barreiro, vou comer até me lambuzar. Eu vou comer até me lambuzar, porque se eu não comer vem outro e come em meu lugar. Eu vou comer, comer até me lambuzar, porque se eu não comer vem outro e come em meu lugar. Feijoada atrás montana, faz um bom leitão assado ou alcatra açoriana. Faz chanfana de cabrito ou cozido à portuguesa. E quando tem peixe fresco em caldeirada é uma beleza. Eu vou comer até me lambuzar, porque se eu não comer vem outro e come em meu lugar. Eu vou comer, comer até me lambuzar, porque se eu não comer

La vie est belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Ora, 9:32 na nossa rádio, na Rádio Arco-Íris Orléans. Ora, então, se você ainda não se ligou à música, ligue-se à nossa rádio, à nossa música portuguesa. Ora, então, e vamos continuar com muita, muita música até ao meio-dia. Ora, eu vou passar aqui uma canção que na semana, na terça-feira teve um nosso ouvinte que nos telefonou para aqui e pediu-me uma canção e eu não a tinha. Pois eu hoje tenho aqui ao menos três canções que me pediram que eu não tinha e então hoje vou passar. Ora, então vou passar a primeira que vai ser para todos os benfiquistas, que é para todos os benfiquistas, porque ele pediu-me esta música para um benfiquista que trabalhava com ele, que era o Senhor da Bomba, o benfiquista. Então vamos ouvir esta canção. E depois então ficamos a seguir com o do também do Suporte. Tua memória, uma bandeira, a tua história. Temos tradição, um ideal e uma águia que te conduz. E a nossa chama é alma de Portugal. Para sempre um vencedor, um rei amado e consagrado. Essa festa de um povo idolatrado no nosso coração explode em nós o grito que eu vou cantar. Gênios imortais cumprem um destino, jogam sempre mais. E no toque de bola, magia, futebol, arte e fantasia. Essa festa de um povo idolatrado no nosso coração explode em nós o grito que eu vou cantar. Pois é, e quando há Benfica também há outros clubes e há também o nosso Porto, para todos os portistas. À espera de um lugar difícil de encontrar, no treino vive a esperança, no jogo a certeza de mais uma vitória. Que tens de conquistar, que tens de conquistar. Há estes são os filhos do dragão, unidos para vencer, ansiosos. A vitória é uma ordem, quem pode quebrar o nosso vício de ganhar? Ser portista é uma bênção que não se pode partilhar. Dá tudo pelo clube, porque só o sabe amar. Há estes céus, os filhos do dragão, unidos para vencer, orgulhosos. Ora, então, quando há um Porto, há outro também, que é o Sporting, para todos os sportinguistas. Vamos a isto. Um dia, sob o signo do leão, nós aprendemos a amar e a trazê-lo no coração. É baseada, são bem o que eu lhes digo, gritem todos comigo, viva o Sporting! Se não passa, vitória será nossa. Viva o Sporting! Rapaziada, são bem o que eu lhes digo, gritem todos comigo. Viva o Sporting! Rapaziada, que se possa, se não passa, a vitória será nossa. Viva o Sporting! Bandeira verde, leão, vezes jurei a mim mesma não ficar à espera de quem já não vem. Já nem tenho em conta as noites a chorar que a minha revolta te quis declarar. E o que sei de cor não fingi que não sei. Mas vão passando os dias e a ilusão não passa. E a minha vida vai seguindo igual. Vou acreditando sem acreditar, tentando explicar o que não sei explicar, pois só o coração é que sabe afinal. Porque é que eu acredito ainda neste amor? Porque é que eu não desisto de ter esta dor? A dor que me consome por ver quem foi meu amar outra cama. Porque é que eu acredito ainda neste amor? Porque é que eu ainda fico depois da só cor? A chamar o seu nome quando sei que o meu ele já não chama. São mistérios de quem ama. Já por tantas noites eu me olhei no espelho bem nos meus olhos a mim perguntei: porque é que no fogo ponho as minhas mãos? Vou dizendo sim a quem me diz que não. Diz-me coração aquilo que eu não sei. Porque é que eu acredito ainda neste amor? Porque é que eu não desisto de ter esta dor? A dor que me consome por ver quem foi meu amar outra cama. Porque é que eu acredito ainda neste amor? Porque é que eu ainda fico depois do sol pôr a chamar o seu nome quando eu sei que o meu ele já não chama? São mistérios de quem ama.

singela. Deixei tudo o que tinha, deixei tudo por ela. Felicidade foi ela que não quis. Eu pensei em fazer ela feliz. A felicidade foi ela que não quis. Assim, ó linda flor, nunca viveu pra mim. Não pensei que ela fosse assim. Ó linda flor, nunca viveu pra mim. Mas acontece que pra ela eu não sou nada. Se ela voltasse a dizer que foi errada. Mas acontece que pra ela eu não sou nada. Sozinha da minha vida, só gostei de você. Ó linda flor, não vou mais te esquecer. Sozinha da minha vida, só gostei de você. Ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui vous aime. Ora, pois então, 9 horas e 57 minutos, pois é, a Rádio Arc-en-Ciel que on aime. Então, se você ainda não está ligado na Rádio Arc-en-Ciel, você ligue 96.2 Orléans, a rádio da melhor música portuguesa. Ora, então, eu tenho aqui já um disco pedido, que é da parte de Eduardo Teixeira, para todos os seus colegas de trabalho, e não esquecer do António Lourenço e a todos os animadores. Então, por minha parte, o meu muito obrigado. Até vou passar aqui uma cançãozinha do Sagriano Sagra, que tem pelo título O Imigrante Português. E então também dedico esta canção à Senhora Esperança, que ela gosta muito de ouvir este cantor. Então vamos ouvir este cantor. Música.

Isabelinha, mas confesso que me faltam utensílios de cozinha. Todas me dizem o mesmo, que jantar delicioso. Quem tem fome desespera, pois sou muito vagaroso. Eu sou mestre de culinária e sei enfeitar a travessa. Vou comprar uma panela de pressão para ver se eu cozinho mais pressa. Eu sou mestre de culinária e sei enfeitar a travessa. Vou comprar uma panela de pressão para ver se eu cozinho mais pressa. Ora, e continuamos então com os nossos discos pedidos. E esta música que vou passar, que tem pelo título Graciano Sagra, Mamá Saudades. Então esta canção é para o meu neto, que ele pediu-me, porque hoje não tem escola, e ele gosta muito de ouvir esta canção. Então vamos ouvir, é para ti, Teliu, da parte de papi. Então vamos ouvir Graciano Sagra, Mamá Saudade. Pois então eu peço desculpa, porque eu era para passar Mamá Saudade para o meu neto que pediu, e então eu não tinha o bom disco. Então vamos ouvir agora Mamá Saudade, é para ti, Teliu, escuta, é da parte de Tom Papi. Mamá,

para os lados de Bom Barral. Para os lados de Bom Barral andavam sempre à porrada, mas era um lindo casal. O velho tinha 90 e a velha 80 e tal. Seu Manel, e disse para o seu Manel: vamos passar uma noite lá naquele mesmo hotel onde ficamos os dois na nossa lua de mel. O velho diz: tu és louca. Diz: tu és louca, mas que é isso que te deu? Mas que é isso que te deu? Vamos para lá e depois que fazemos tu e eu? Ela primeiro não queria, mas a velha o convenceu. Bem quentinha para aquecer a brincadeira. Os dois sentados à mesa, então sentados à mesa, os velhotes frente a frente. Os velhotes frente a frente, a velha até dormia de satisfeita e contente. E um velhote só comia a sopa que estava bem quente. A velhota desbruçou-se, a velhota desbruçou-se sobre a mesa num tremor. Sobre a mesa num tremor, dizendo para o velhote: olha, Manel, meu amor, ainda não comi nada e já sinto tanto calor. Como podes não sentir, como podes não sentir, diz o velho quando a topa. Diz o velho quando a topa, tens as mamas a bailar. Da sopa, vê lá se dás um jeitinho e põe-as dentro da roupa. Depois desta brincadeira, depois desta brincadeira, lá foram os dois pela calada. Lá foram os dois pela calada para o quartinho da cama, fechando a luz da entrada. Aí fiquei às escuras e depois não vi mais nada. Pour joindre la radio, appelle le 02 38 43 48 00. Ora então, esta música que a gente vai ouvir é da minha parte, que é para uma pessoa que ela de certeza vai se reconhecer para quem é, e então vou passar a canção do Leandro, Uma Lágrima. Ali não é. Já está no bom. Festa que é festa tem sardinha assada, festa que é festa tem entremeada, festa que é festa.

será. Horas e 47 minutos na vossa rádio Arcanciel. Escutem a vossa rádio, a rádio que tem mais música bonita portuguesa. Ora então, e continuamos com os discos pedidos, e é da parte de Fátima para José Queiroz, e não esquecendo toda a família, e que lhe desejam um bom dia, e para todos os animadores também, e que desejam um dia a toda a gente. Ora então, de minha parte, muito obrigado, e ela que tenha um bom dia também, e que goze bem da vida, que é o que a gente tem de melhor neste mundo. Ora, então eu vou passar aqui João Abreu, Baila Comigo. Agarradinho a ti, sentir o teu corpo a mexer, como da primeira vez que te vi, quase me deixaste enlouquecer. Esta noite não pode acabar, ai não, sem meus braços colados aos teus. É contigo que eu quero dançar, hoje o teu par sou eu. Baila comigo, amor, baila comigo, amor, baila comigo como tu sabes dançar. Baila comigo, amor, baila comigo, amor, baila comigo, quero que sejas meu par. Baila comigo, amor, baila comigo, amor, baila comigo como tu sabes dançar. Baila comigo, amor, baila comigo, amor, baila comigo, quero que sejas meu par. Esta é linda contigo aqui, vem dançar que já é hora. Hoje nada nos vai impedir de bailar pela noite fora. Dá-me a mão, chega-te perto, vem sentir o meu coração. Bate forte no tempo certo, como o ritmo desta canção. Baila comigo, amor, baila comigo, amor, baila comigo como tu sabes dançar. Baila comigo, amor, baila comigo, amor, baila comigo, quero que sejas meu par. Baila comigo, amor, baila comigo, amor, baila comigo como tu sabes dançar. Baila comigo, amor, baila comigo, amor, baila comigo, quero que sejas meu par. Se

a assar sardinhas, nem a queimar a pilinha. Não volto a assar sardinhas, nem a queimar a pilinha. Estava a assar sardinhas. Thank you. cavalgar por toda a noite, por uma estrada colorida, usar meus beijos como açoites e a minha mão mais atrevida. Vou-me agarrar aos teus cabelos para não cair do teu galope. Vou atender aos meus apelos antes que o dia nos sufoque. Vou-me perder de madrugada para me encontrar no teu abraço, depois de toda a cavalgada. Vou-me deitar no teu cansaço, sem importar se nesse instante sou dominado ou se domino. Vou-me sentir como um gigante, ou nada mais do que um menino. Estrelas mudam de lugar, chegam mais perto só para ver, e ainda brilham de manhã, depois do nosso adormecer. E na grandeza desse instante, o amor cavalga sem saber que na beleza dessa hora o sol espera para nascer. Desse instante, o amor cavalga sem saber que na beleza dessa hora o sol espera para nascer. Estrelas mudam de lugar, chegam mais perto só para ver. Depois do nosso adormecer, e na grandeza desse instante, o amor cavalga sem saber que na beleza dessa hora o sol espera para nascer. Ora, 11 horas e 11 minutos, estamos quase a chegar ao nosso reta final da emissão, o fim de semana à porta. Ora, então eu tenho aqui um pequeno anúncio para fazer, que foi uma pessoa que me pediu para saber se no, na terça-feira, no dia 21 de janeiro, se havia alguém para ir a Tours, ao aeroporto Artures, que ela estava interessada em... porque tem, ela tem uma viagem a fazer também. Ora, então, e ela chama-se Ana Augusta Monteiro, ela é de Sully-sur-Loire, e ela deixou-me o número de telefone. Eu, se alguém tiver para ir a Tours na terça-feira, era a favor, então, de contactar essa pessoa que ela deseja ir também. Ora, o 06-51-77-01-90. Repito, 06-51-77-01-90. Vocês contactem, que depois ela falará com vocês. Ora, então eu tenho aqui mais um disco pedido, que é da parte de José Queiroz, para Maria de Fátima, que lhe deseja um bom dia e tudo de bom. Ora, então, ele pediu uma cançãozinha para o Roberto Leado dos 40, mas eu não tenho, mas vou passá-lo o Roberto Carlos, Amor Sem Limites. Thank you.

Ora então, 11 horas e 18 minutos e vimos de ouvir Roberto Carlos Amor Sem Limites, que foi pedido de José Queiroz para Fátima, e que lhe deseja um bom dia. Então continuamos com a música até ao meio-dia. Então vamos continuar com Tony Carreira e David.

un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi, le midi. De repère tout le monde sent toujours le sens. Elle donne un demain, existe aussi c'est tout non est en triste. Ils repirent alors chacun leur chemin, saluèrent la providence en se faisant un signe de la main. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Tóquio perdi. Tu não me olhas assim, porque o teu olhar tem ópio, tem quebras nos equinócios, pitadas de gergelim. Mas se isto é fado, ponho o gergelim de lado, vou buscar o alecrim e tu sempre olhar para mim, como se alecrim aos molhos atraíssem os teus olhos. Não tenho nada com isso, alguém que quebre este enguiço, que eu não respondo por mim. E já estou quase a trocar o mal pelo bem e o bem pelo mal. Se isto é fado, não é um fado normal. A trocar o mal pelo bem e o bem pelo mal, não é um fado normal. E há que ter alguns cuidados, porque bússola não há. E baralham-se os sentidos, se andamos ao Deus dará. Sem sentinelas nos olhos, vou confiar no ouvido, e nada vai estar perdido. Mas se isto é fado, vou entristecer o quadro, batom de cinza acordado, que eu não quero exagerar. No meio do nevoeiro, tenho em ver o teu olhar, que sem não ser derradeiro, alguma coisa se solta, que talvez não tenha volta. E já estou quase a trocar o mal pelo bem e o bem pelo mal. Se isto é fado, não é um fado normal. A trocar o mal pelo bem, Chantal, plein la tête. À toutes les filles que j'ai aimées avant, qui sont devenues femmes maintenant, à leur volcan de larmes, à leur torrent de charme, je suis resté adolescent. A todas as mulheres que eu amei, a cada uma a quem eu me entreguei, por tudo que vivi, eu nunca me esqueci de todas as mulheres que amei. Elles avaient des océans au fond des yeux. Elles dansaient pour nous garder plus amoureux. Elles disaient que l'amour c'est toute une vie à deux. Et si maintenant mon cœur de amar nous se joint sous sentir un tempo para il est qu'un inocence de amar sem pensar. Fui feliz sem saber. Essas mulheres que eu amei, tão lindas como só eu sei, de leurs éclats de rire à nos nuits de plaisir, je suis resté adolescent. À toutes les filles que j'ai aimées avant, à cada uma quem eu me de leurs éclats de rire à nos nuits de plaisir, contents de ces mulheres que m'aiment. Elles tinham um olhar, uma alegria de viver, o perfume do mar e o brilho de amanhecer. Elas tinham segredos que faziam o amor nascer. Qu'on a aimé avant. Mais do que a mais do que a um passado, que a uma história ou tradição, tu pertences a ti. Não és de ninguém. Mais do que a um mais do que é um partido, que é uma equipe. só vocês que sabem bem ouvir o que eu La vie belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Esta noite vou sair. te caí. São três dias de prazer que eu vou ter. Quarta, quinta-feira, que canseira. Só nas festas do melhor. Ora, pois então, são 11 horas e 56 minutos e faltam 4 minutos para o meio-dia. Pois é assim que eu termino a minha emissão de sexta-feira. Pois hoje é sexta-feira, 17 de janeiro de 2020. Pois é assim que eu termino a minha emissão de sexta-feira à porta e espero que vocês tivessem passado uma ótima manhã, que eu foi um prazer estar aqui com vocês e espero que tivesse gostado da minha missão mais uma vez e estarei cá então terça-feira se Deus quiserem. Bom, até lá, vocês cubram-se bem, façam muita atenção e passem um bom fim de semana e um bom fim de dia de sexta-feira, é o que eu desejo. Então vamos estar aqui com música até ao meio-dia e depois deixarei na RDP Internacional. Aos pés da carapinha de tranças e anéis, gosto de sábado, Deus hei de entender. Quero dançar com você. Venha de Angola, Jamaica ou Guiné, tenha o sabor de Brasil e café. Morena, és um pecado mortal, vem dançar em Portugal. Eu vou, eu vou, eu vou é farriar. Eu não, não vou querer parar. Eu vou, eu vou, eu vou é farriar. Eu não, não vou querer parar. Põe, põe um merengue no meu coração. Vai bater com outro agora. Numa tarde triste de verão, deixo no ar tanta saudade nos versos simples das suas canções. Não te deixo só cheio ver minha tarana. É, tu sabes que amo só a ti. Ai, ai, amor. Ora, pois, é assim que eu termino a minha missão e desejo-vos um bom fim de semana e um ótimo dia e até terça-feira, se Deus quiser. Então, bom apetite a todos e um ótimo fim de semana. Até terça-feira, se Deus quiser. Tchau.